Touros 3, trem baixado e travado. Touros 3, VIP checado, lento 150 graus 99, pouso autorizado. 3. Norte limite dessa força será de 10 milhas. Estamos aguardando o final do procedimento do aeronave da força aérea para encaixá-lo na final da pista no Melo. Ok, para norte, 27 milhas, 67 autorizado. As letrunfos, tem baixado e travado. VIP checado, ar de trunfo, vento 150 graus 99, livre pouso. Ai, trunfos 2, rebaixado, travado. Trunfos 2, VIP checado, vento 160 graus 8 nós, livre pouso. Trunfos 3, rebaixado, travado. Trunfos 3, VIP checado, vento 160 graus 8 nós, livre pouso. 3. Ember, Quilhão. VIP checado, trunfos 4, vento 170 graus 8 nós, livre pouso. 4. Meia 740, direita por 90, autorizado LS 2000 pés 2014, 6740. Direita 90, 2000 pés, autorizado LS, 9730, sobre vetor para sequenciamento, vai covar agora esquerda na proa 35035, desce para 3000 pés, 2014. Esquerda 035, desce para 3000, 9730. Apagou o vetor sequenciamento, esquerda da proa 035, limite localizador, mantenha 2000 pés, Oscar Papagou. Esquerda 035, Tan 32, 16, desce para 4000 pés, 2014. 4000, Azul 4076, controle. Voo no 777, chama agora Recife, 251, na alterna 13325. 251, 3325, 777. Fora da pista 10, curva direita, saída Coral. 199 decimal 35, 5457 o transponder. Organizado para Ilhéu, nível 160, decola a pista 90 com curva direita na Coral, Whisky 1. Aciona 5457, controle Salvador 1935. Na posição 1, te informarei quando pronto para o pushback, acionamento azul 4033. Azul 4033, cotejamento correto. Ingressão do Paris, agora de transferência de comunicações, Índia November. Salvador, bom dia, 407 da Azul, está atingindo 150 para prosseguir na descida. Bom dia, reduz para 220 nós, dessa tem uma centena. Uma centena, então agora 220 nós, está atingindo. No 270 ali, mantém pistão no zero. No 270 ali. Firmando, pista livre, trunfos 4. Ciente, quadrão Joker, reporta na Delta. Delta. 91 autorizado, táxi via pátio e táxi Índia até o ponto de espera da pista 10, com ajuste 10 no 3, a torre 1 no 862. Ciente, 1 9 9 6 5 9 Vitor Juliette. Gol 1270, autorizado decolagem pista no 0, vento 140 graus com 9 nós. Autorizado decolagem da 10, Gol 1270. São 3 1 Juliette, decolando da 1.7, curvando à direita para pegar o corredor Axé, direção à Vera Cruz. Vitor Juliette, reporta o farol da barra. Vitor Juliette. Gente, Alva Vitor Juliette, já passará no trabalho do farol da barra. Oscar Papa Golf, direita na Pro 060. Direita 060. Web 9730, 2000 pés, autorizado elétrico. 2000, livre elétrico. 6740, torre 118612. 118612, obrigado. Índia November Alpha mantém 1.500 pés, estima a torre 118612. 118612, Índia November Alpha. Oscar Papa Golf, vai curvar agora à direita na proa 125, autorizado elétrico, reporta estabilizado. 125, autorizado elétrico, reparar estabilizado. TAM 321, meio redução para 1.80 nós. Desce para 3 mil pés, vetor sequenciamento, curva esquerda na Pronorte, limite localizador. 80, desce para 3 mil, vetor na Pronorte, tá? 3216. Aguarde só um instante, tem um tráfego que vai passar retaguarda, azul 4033. A sua espera. Fala, eu sou tal 9911, cliente da Mais, da November, autorização Fortaleza. Total, aguarde cópia, Fortaleza. Aguarde. 1014 1093, o Índia November Alpha. Não copia Índia November Alpha, um repente. Índia November Alpha mantém a 1500 pés, o ajuste 1013. 1500 pés, 1013, Índia November Alpha. Decola, Gol 1270. O Gol 1270 decolado aos 15, controle 119, desceu 135. 1935. Para 4 mil pés, ajuste no 013. 4.013. Para Fortaleza, conforme rota de plano. Nível 310, decola da 10 com curva de esquerda, na saída Pombo, código próximo, depois conforme o plano de direto. Controle 1935, transponder 5465. Total, chama pronto, puxa acionamento. Camaranesco, pronto para ser de Camaranesco, conforme a sala. Primeira Proa Norte, 20 para as 140 graus, 109, quem negou no 0, no 3. De repouso, pista no 0, objeto 6740. Chama a torre agora, 118.612. Controle Gol 1270, boa tarde, decolado. 270, boa tarde, 360, Arcor. Arcor. Proximidade pro Elefa? Mantenha a saída inicialmente de 1270, aguarde. Sente, obrigado. Nomei a racimina pro de Duna, autorizado LS 2000 pés, 2013. Positivo, pro de Duna, autorizado LS. Oscar Papa Golf, continue a aproximação, terceiro na aproximação, aguardando pista livre, Oscar Papa Golf. Mike Eco Delta, tem condições de aproximar a 500 pés com pouso pairado na cabeceira 1.7, sem interferência com a final da 1.0? Reporte na curta, o Mike Eco Delta. Controle instalador Índia November Alpha, na cidade 3 milhas 1.7. Mantém espera o Índia November Alpha. Será espera, Índia November Alpha. Pátio 3, ciente, vai decolar do pátio? Autorizado então, Veracruz, 500 pés, via litoral, decolando do pátio, coordenação com a torre, para proa direto litoral sul. Com ajuste 1013, torre 186, 0165, aciona o Romeu Oscar Bravo. Afirmativo, confirmando o controle na 11935. Chame, livre acionar, chame para pronta decolagem. Ah, livre o pouso para o 9730. 754, descrito 950 na Mari, informação da Weber. 754, desce para 2000 pés, via chegada Mari, com 1013. 2000 pés, via Mari, 1754, certo? Falo Salvador, boa tarde, objeto 6740. Web 6740, observe os tucanos aí na Alfa. Quando tiver condições, prossegue e reporta antes da Juliette. Ok, mantendo na Alfa, 6740. E é um Eco Serra 35 e um tráfego a 1500 pés, efetuando espera na rotatória, é um Charlie 150. Estou corrigindo, o Mike Eco Delta é um Serra Kilo 76. Ciente, Serra Kilo 76. Azul 4033, tem 115 a bordo, 250 a Salvador. Na 2 Azul é Salvador, confirmando? Ah, é. 1013, 186 no ponto de espera da 10, tem um bom voo. 186 lá atrás, do Santos, até a próxima, boa tarde. Eita. Gente. Webjet 9730, solo os 2-0, livra a pista pela direita. Solo 1 2-1, desse 1-9. 2-1-9. Mantenha a Delta, o Joker. Oscar Papa Golf, após o pouso, tem condições de liberar a pista na Fox? Positivo. Então, Oscar Papa Golf, após o pouso, libera na Fox. Oscar Papa Golf, pouso livre na pista no zero, vento 160 graus, 1-1-1. Papa, paciente, aguarde cópia. Vitor, Índia, Juliette, cópia. Índia, November Alpha, desça para 1000 pés, reporte na final da 107. O Índia, November Alpha. 1000 pés, reporte na final da 107, Índia, November Alpha. Ok. A partir de agora, transfere para a torre 118612 para a coordenação de táxi e decolagem Romeu Oscar Bravo. Indy November Alpha, tem condição de fazer 1-1-7? Gente, reporte na curta. Rodar a curta, Indy November Alpha. Mike Echo Delta, agilize a liberação da pista 17. Gente, autorizado, completar o ILS e chama a torre 118-612. Completa o ILS, via visual, completa com a torre 3-6-4-0-7-3. Obrigado, mano. Bom, Diego, 1-2-7-0, chama Recife no 260, 1-2-5-1. É confirmado para o gol no 270. Recife agora 1260, alterna 1251. 260, 251, obrigado, boa tarde. Indião Lever Alfa na final, curta final da 17. Ciente, aguarde pista livre, Indião Lever Alfa. Guardar a pista livre, Indião Lever Alfa. 4076 na final de 14 milhas. Reporte no externo, o azul 4072. 4076 vai reportar no externo. Estou em Salvador, bom dia. Tá 3216. Pista livre para Índia November Alpha. Índia November Alpha, pouso autorizado, vento no 40 graus 99. Pouso autorizado, Índia November Alpha. 3216, continue aguardando pista livre, hein? É. Salvador é o azul 4033, boa tarde, já na frente. Azul 4033, mantenha a escuta e mantenha a ponte para a pistola. No pátio 5, chame a torre 118, meia dúzia para acionamento e táxi. Romeu Oscar Bravo, pro Sul, do pátio 3, reporte fora do solo, vento no 40 graus, 9 nós. Bravo. Tiver com a livre coordenação local, Alfa Vitor Juliette. Boa, boa tarde, Web 9730, tá na sequência aqui do 6740, tá? Afirmativo, Web Portão 5, tá autorizado, 9730. Bem, Portão. Confirme, o trunfo 4, pista livre? Ciente. O TAN 32, o nomeio, autorizado pouso pistão 0, vento no 40 graus, 9 nós, que é negar no 0, no 3. 0, pouso 1, 0, TAN 32, no meio. 0, 1, 6, 0, aciona. Confirme. Romeu Oscar Bravo, mantenha a minha escuta até o cruzamento do eixo da 1735. Reporte eixo livre. Bravo. 30 não, confirmo, era 15 e 13. Deixa eu ver se ele já está no sol. Já está no solo, sim, já é o 9730 que chegou, vai fazer um. Afirmativo, está estacionando agora. No pátio 3, está autorizado, chame táxi. Paulo, Tatá 99 no 1, sete estacionamento na posição posterior. Afirmativo, total, livre acionar. Já ligou, final 35. Uma margem boa. Boa, mensagem 2, 1, desce para 3 mil pés, via chegada Mari Mitre. Via 3 mil na Mari, Webcam. Altitude e distância, o Indiana Lemerov. Passou o externo, 4076, baixado, travado. 4076, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando, aguarda a pista livre, 4076. O TAN 319 não autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, com no zero nós. TAN 32, 16 no solo aos 25, correção aos 26, solo no 1 decimal 9. 19, obrigado. Eu acho que posso ficar papapá. Autorizado acionamento, reporta pro táxi, eu acho que é papapá. O Oscar Bravo já passou por essa porta. Bravo, ciente. Controle 119, decimal 35. Bravo. Controle de Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, 510, corredor Axé na disputa. Bravo. Corredor de ingresso. Sim. 935 até a volta, 3191. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3191. Boa tarde, 3191, no sobe 380, saída da El, vigilante. 3191 da El, poderia voar direto da El, senhor? Autorizado. Tá, 3191. 754, autorizado, LS, reporte estabilizado. Estabilizado, no 754. firme. Azul 4076 no solo aos 28, ele vai prestar pela direita, solo 121 decimal 9. Livrou a direita 219, 4076, tive. Ali mantém pistão zero. Alterna Aracaju. Ju 424 horas. Prossegue em frente, Índia. No ponto de espera, chama Torre 1 no 86 dúzia. O ajuste 1013. Azul 4076, boa tarde, ligou na sua espera. Azul, prossiga até antes da Taxi Sérgio Juliette, aguarda ingresso, pátio 1. Sérgio Juliette, aguarda ingresso, pátio 1. Oscar Papagô foi autorizado cruzamento para o pátio 5. Papapá, após a passagem do tráfego para Elostar, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Reporta para ingresso, Oscar Papapá. Sete e meia, solo 28, solo 121 decimal 9. Dia Juliette, prossiga. Victor Índia Juliette, aguarde. Azul 4033, autorizado decolagem pista no 0, vento 1, 30 graus, 109. Trip 5490. Aguarde no ponto de espera da pistão zero. Salvador, boa tarde, Santos 2804 com a 90. Boa tarde, 2000 pés via chegada Mari 1003. 2000 pés via Mari 1003. Talhado e pronto na cabeceira no 7, Oscar papapá. O 4033 decolado aos 32, controle 119 decimal 35. 935, boa tarde. Aguarde. Passagem estabilizada no 754. 2-118-612 agora no 754. 18-6. 721-2000 pés autorizado ali. Para azul 4033, boa tarde. Passando externo, baixar travado. Paciente, o 1754 continua em aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol no 754. O Trip 5490 autorizado a decolagem da pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Pode manter? Adicionamento, reporta pro táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Reporta no ponto de espera para ingresso o Victor Índia Juliette. Confirme que a mensagem foi o trânsito 3161? 3131. 225, afirmativo, mantenha 225. Obrigado. 3144, aciona a identificação, desce para 3000 metros. Via chegada, Mari. Dan 3191, autorizado o bridge. Dado. Salvador, azul 4033. Prossiga azul 4033. 4033 foi instruído a decolar na Coral. A gente pode manter ou você quer que execute a Dael? Dael Leda após direto Ilhéus, 4033. Dael Leda, pode voar Dael e evitar a formação? Pode sim, direto Dael. Obrigado. Controle Salvador 35490, decolado na Momo, cruza 2000 pés. 5490, 200, Momo, vigilante. 200, 35490. Autoriza a Momo da presente 35490? Confirme 90, para onde? O 5490, pro de Momo. Direto Momo, autorizado. Direto Momo, 5490. 319, grato. Zuno 91, Recife agora, 1251, alterna 1325. 251, 325, obrigado, senhor. Salvador azul 4033, desvio na proa 220. 220, quantas milhas? Aproximadamente 50 milhas. Na 220, sente. Autorizado ILS 6721, repórter estabilizado. Autorizado ILS, repórter estabilizado. Principal, taxiway India Alpha até o ponto de espera da 10. E no ponto de espera da torre 1 decimal meia dúzia, o ajuste 1-0-3, bom voo. Contava a W1, autorizado taxi, parte principal, India e Alpha, quando pronto, no ponto de espera da torre 2,5, ajuste. Paulo, bom dia, 1754 da Gulli, pro 1754, bom dia, taxi Alfa e reporte para ingresso, parte principal. Papa Romeu, Oscar, Papa Papa, decolado aos 37, controle 199, decimal 35. 1935, Papa. Ground American 990, like for our clarity and request to Miami. American 980 to Kilo Mike India Alpha, stand by to copy, flight level 360. Okay, we'll stand by to copy in our call time today is 990. America 990. Decola na escuta. Sobe 360, Dael, Oscar, papá, papá. 360, direto Dael? Direto, autorizado. Papá. 721 chama a torre 118.6. 118.6. 3804, autorizado LS, a porta estabilizada. Permanece 1013. Autorizado LS, pode estabilizado, 1332-04. Após decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 1-19-35, a torre em 1-18-62 e aciona 0-1-15 no transponder. Para ingresso, 754 da Gol. Ah. Cancelamento da restrição de 15 milhas. O ILS da 1-1, boa tarde. O Objeto 6721 continua a aproximação, aguardando autorização para pouso.